só pros loucos. Fisionomia RAP, subir no palco, é nóis, e fazer muito barulho. O som é só pros loucos, vamos tomar conta do bagulho. Periferia, interior, representa. Os bicos se ataque, os playboy não aguenta. Tá muito louco, e mais louco vai ficar. Fisionomia RAP que acaba de chegar. Manos e minas, levante a mão pra cima. Ouça minha voz, pode entrar no clima. É rap sim e de muita qualidade. Tem gente que entrou só para ganhar vantagem. Meu dialeto vai de A a Z. Os falsos MCs manda se fuder. É som de preto, de atitude e de respeito. Os dois estão de volta, então vai ser daquele jeito. De leste a oeste, de norte ou sul, tá tudo dominado, é um por todos e todos por um. Sem lero-lero, blá-blá-blá e nem zum-zum-zum. O nosso som é só pros loucos, não é pra qualquer um. Cê para e pensa e não consegue entender o que esse mano tá falando. Não tem o dom de compreender. Cê tá ligado, o rap é só pros confirmados. Na formação da equipe tem um novo aliado. Quem? Deus usa os loucos para confundir os sábios. Chega e representa, meu parceiro Pablo. Haha, cê é só pros loucos, eu tô chegando pra somar. A camisa de força não vai me segurar. Mais louco que o Bin Laden, eu olho pro céu. Derrubo as torres gêmeas com aviãozinho de papel. Chama o seu globo sem droga, né? Grandão, tira o grandão, os que acham que o rap é moda. Rap é cultura, atitude e proceder. É só pra quem é e não pra quem quer. E pode crer, eu sou mais um elo da corrente. Mais um programado para invadir sua mente. Inteligente, com letras diferentes, que faz você parar, pensar e ver que a ideia é quente. Mas eu tô doente, né? E não tem cura. O rap é um remédio pra acalmar nessa loucura. Então segura, é um, dois, três, tamo envolvido. Chega detonando tudo, terrorista vivo. Que nem uma bomba, explodo e devasto o quarteirão inteiro. Se o rap é só pros loucos, só se salva os verdadeiros. Essa daqui eu fiz em sua homenagem. Fiquei tão louco assim de tanto ouvir o disco do Sean Price. Cê tá ligado, né, Joe? Loucura vem de berço. Arrepia a pele negra quando o som bate no peito. Só pros loucos. Nosso som é contagiante, você não para de balançar. Nego, doido maluco, mais louco do que o Batman. Minha rima é como 2 mais 2, só 4 na matemática. É pura prática e também experiência. Vai ficar pra trás, neguinho, que não tiver competência. União, revolução é a chave do problema. Tive que inserir para entender a cena. Perdido da rua, estamos junto e misturado. Um salve para os loucos de Boituva, os meus aliados. De Piracicaba mostrando que o rap é compromisso. Atitude e responsa, meu parceiro Misso. DJ para o disco, vou dizer que nunca desisto. Meu amor é pelo rap, meu louvor é para Cristo. Que me fortalece nessa caminhada dura. Mas um guerreiro do futuro, que honra a cultura. É o som de louco que veio de lá das ruas. Já fomos caguetador, agora segura. Estamos aqui em uma festa beneficente no bairro Povo Feliz, onde foi encontrado 3 elementos que fugiram do hospício na madrugada passada. Eles são acusados de incentivar o povo pobre a reclamar das injustiças do sistema. Neste momento estão sendo presos à camisa de força. Vamos lá tentar falar com um deles. S.O.V. Só pros louco. Diretamente do jornal local, Marta Azevedo. Em breve voltaremos com mais informações.